Latam 3190, aciona a identificação, desça e mantenha 4 mil pés via chegada a Mari, altímetro 1013. Desce 4 mil pés via chegada a Mari, ponto 0112, ponto 1013. 1013, ponto 1013. Capatão Juliette Tango Zulu, passou Duna, complete o final do procedimento NDB Zulu, chame torre 118, decimal 95. 895, Juliette Tango Zulu. Dois, Salvador de Papa Tango Juliette Tango Zulu. Prossiga, Papa Tango Juliette Tango Zulu. Passou Duna no procedimento NDB Zulu para a pista 10. Estamos em condições visuais da presente. Propõe se autorizar de circular para pouso 17. Juliette Tango Zulu, então plano de instrumento cancelado agora aos 5-2. Autorizado curva à esquerda. Quando o nome 1810, curva à esquerda, base pela direita, reporte final da 17. Reporta, final da 17, Juliette Tango Zulu. Companhia Gol, autorizado, puxa, chama, táxi, final 07. Está autorizado, está atrasando agora a 6. Obrigado, Gol. Valeu. O 4206, solo 54, livre a primeira direita, solo 1219. Primeira direita, 219, azul 4206. 45, até lá. Salvador, boa tarde, 762, 10, transfere 4 milhas do 366. Sana 6210, reporte Sierra Vitor 372, QNH 1013. Bom trabalho. Bom. Juliette Tango Zulu avistado, autorizado pouso pista 17, vento 1110 graus 099. Aceito, Juliette Tango Zulu, controle de pouso batizado travado. Após o pouso, confirme o pátio, Juliette Tango Zulu. 5 HBTE, Juliette Tango Zulu. Passaredo 2233, autorizado, chama táxi, parte 3. Chama táxi 2233. Está 3145, autorizado táxi, via parte 1 no Índia, considera a pista no 0, chama a torre, 1895, ajuste padrão, confirma apenas o POB e a alternativa. Táxi aprovado, táxi no 45. Sol, Olimpo 07. Olimpo 07, prossiga já no término do check. Avenida Silva, solicita se possível a temperatura. Temperatura no momento 29 graus. 29 graus. Oceano 6210, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-1-0, grau 099. 1-0-9, autorizado, pouso na 10, na 2-1-0. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, solo 57, Olibra 1, Olibra frequência livre ao estacionar. Pra efetuar aí também pode ser feita essa change aí na, no horário e adiantar, tem como fazer essa coordenação? Way Golf impraticável no momento devido à aeronave fazendo século. 5-6-2-1-0. Gente, o Oscar Mike Delta, como é para 19:40, a gente vai ter que guardar aqui o plano entrando no sistema, ok? Assim que possível você vai dar a cópia, mas se possível você vai dar a decolagem pela torre. Após etapa, autorizado para o servidor 366, desse mantém 2500 pés em forma estabilizada na final aeronave. Após etapa, para o servidor 366, desce para 2500 pés, para 3190. Como é que deu? Você prossiga. Bora, 19:10, a gente vai começar aqui a 4, ok? Firma 12 3145, dobra a nave na curta, está próximo, espera. Pistão 3145, autorizado a alinhar e manter pistão 1-0. Alinhar e manter, está 3145. Vamos esperar pistão 1-0, chama a torre, 11895, ajuste 1093, por favor. Bate 1 no Índia, pode esperar 2895-2233-23. Só um minuto, copy, 6973, se preparar a da Mótima. Já é o Mótima. Fecha número 2-1-0, vai ter que aviar Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reporta. Na 3145. 4206, ingresso a partir da posição 08. Ingresso a partir da. Salvador, boa tarde. Passaredo 2233, próximo após espera no zero, chegando pronto. Passaredo 2233, autorizado alinhar e manter pistão 1-0. Ali mantém 2233. Scan 3145, decola 01, controle Salvador, 1208, bom. 08, Scan 3145. Salvador, Scan 3145, decola Israel. Scan 3145, contato radar, suba via Dayel, nível 300, autorizado. É possível coordenar a proa de Irume com referências visuais, Scan 3145? Aguarde, Scan 3145, após 2000 pés, autorizado Dayel, inicialmente. Ok, 2000 pés passando Dayel inicialmente, subindo ao 300, 3145. Vento 1, 2, 0 graus, uma dúzia nós. Permitindo 2233. Oscar, Mike Delta, pronto para a cópia? Mike Delta, pronto para a cópia? 6973, pronto para a cópia? Cruzado Campinas, nível 320, via Upper Zulu 1-0, Pobá, via Upper Zulu 1-6. Saída da El, Leda Mótiva. Decola da 1-0, curva direita, aciona 5172, chama controle 120, decima 8, coteja. Autorizado, Campinas, nível 320, via Perzulu 1-0, curva, via Perzulu 1-6. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda Mótiva. 5172, transponder, controle 120, azul menor 73. Protegimento correto, para feedback de acionamento. Tempo menor 73. 23, decola 03, controle 120, décima 8, bom voo. 208, boa tarde. De Salvador, boa tarde, passaria do 2233. Passaria do 2233, contato radar na decolagem, subir mantenha nível de voo 160, está livre da restrição vertical de nível na saída, 2233. 160, livre da restrição vertical, 2233, pronto. Pressão nacional para 3190. 3190, controle, correção, Torres, Salvador, 118, decimal 95, boa tarde. 118, 95, boa tarde, para 3190. Salvador, para 3190, final, Renato, 10. Padrão no 0, no 3, está visual baixado travado. Visual baixado travado, só 3 mais 0. 3190, tráfego avistado, vento 120 graus, com 1 dúzia nós, 1 2 nós, tempo autorizado, pista no 0. Livre pouso não no 0, só 3190. Golfe, afastado de Salvador, agora 4 milhas ao norte. Mantenha-se em condições visuais e retorne à frequência do controle, afastado a 2 milhas, para ingresso na CDE. Golfe afirmativo, retorne à frequência 2 milhas. Passaria do 2233. Prosseguimos. Por gentileza, senhorita, possibilidade de coordenar junto ao centro, voarmos direto Barreiras e de minimizar nosso atraso? Foi direto Barreiras, 2233. Direto Barreiras, muito grato, 2233. Delta pronto para a costa. Visado Manati, no Yopens, corredor Axé, decola da 17, curva direita, aciona 0135, aciona, chama controle 120, destino 8, coteja. São 3145, chame centro Recife, 1251, alterna 122, decimal 35. 251, 12235, alterna 3145. Obrigado. 0, solo 09, à direita, solo 21, decimal 9, boa tarde. 219, só 310. Paulo, Paulo, 3190, entrando direito. 3190, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, repartente da Juliette, 1-2-3 a bordo, altímetro no 0-3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-5-9-5, bom gol. Índia Alfa, 3-1-0, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette, portão 5, só 3-1-0. Boa tarde, Azul 2591, autorizado Vitória, nível 160, via Golf 677. Saída Coral. Decola da 10, curva direita, aciona 54 no 0, chama controle 120, decima 8. Coteja. Fechamento correto, chama para pushback sonamento. Delta, reporta para ingresso, pista no 7. 3, decolando 4, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Olimpo 02, desça e mantenha a altitude de 2.500 pés, altímetro no 013, mantenha a proa do farol de Taboão. 2.500 pés, controle Salvador, azul 6973. Azul 6973, contato radar, suba via da El, nível 320. Via da El 320. Limpo 02, sem condições de fazer o 360 com curvas pela direita para perder altitude e não interferir com as decolagens da pista no zero? O Limpo 02 é pouso final ou vai continuar com toque remetido na pista no zero? Vai continuar com toque remetido na pista no zero. Do chefe, precisa estar aqui no braço. Decimal 8, tomou voo e boa tarde. 120, decimal 8 é a volta, boa tarde. O nome é meia cena identificação, voo Imari, Imari intercepta via chegada, desce mantenha 4.000 pés, altímetro 1.013. Imari, Imari via chegada, autorizado a entrar, voo no fundo mesmo, descendo para 4.000. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar, Mike Delta. Papa Romeu, Oscar, Mike Delta, destino Manati? Afirmativo, na presente vertical de Itapuã. DCT Manati, autorizado, com 2 a bordo. Afirmativo, Papa Romeu Oscar Mike Delta, autorizado direto para o de Manati, reporte afastado de Salvador, 2 a milha. Reportará afastado 2 a milha de Salvador, Delta. Só um minuto ali, 2 a milha para a costa. Então 3894, acione identificação, desça e mantenha nível de voo 050 via chegada Mari. Acione nível 50 via Mari, então 3894. Coordenação, acho que é Mike Delta. Gostaria do 2233 controle. Na escuta, 2233. Passaria do 2233, chame centro Recife, 1260, Alverna, 128, decimal 8. 260, 2288, boa. O 9166 foi para o servidor 366. Está liberado as restrições de velocidade, número 1 para aproximação. 366, high speed, voo 9166. tarde, voo 1869, formação Quebec, solicito autorização para Chile. Autorizando Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, saída Arbor 1, transição Elefa. Decola da 10, curva à direita, aciona 5422, chama controle 120, decima 8, coteja. Autorizado Brasília, nível 360, rota com fone plan, Upper Zulu 17, decola na Arbor 1, transição Elefa. Primeira curva à direita, transponder 5422, o controle 108, voo 1869. 1869, coteja mais correto, chama para prospeccionamento. Câmara aí, Léo. O meia, pronto para copy. Autorizado Galeão, nível 260, na radial 240 e conforme plano de voo, saída Arbor 1. Decola da 10, curva à direita, aciona 2126, chama controle 120, decima 8, coteja. Cotejamento correto, chama para acionamento. Autorizado acionamento, chama para o táxi. 1500, aí você bote... Visual com tambor, Olímpio 02. Então, 3894, vou ITAP, após ITAP, servidor 366. 3894, aproando ITAP. E descendo ao nível, confirma? 050, altímetro 1013. Ok, 050, no padrão. 3284. Azul 6973, chame Centro Recife, 1251. Alterna, 128, decimal 35. Aqui então, 251, alterando 2235, azul 6973. Fono 66, decimal 25000, rebote, servidor 366, estabilizado na final. 2500, informar, passando 366, estabilizado. Observador, azul 2239, Azul 2639, aciona identificação, desça e mantenha nível de voo 060, via chegada Bonfi, altímetro 1013. Zero dois, visual com campo? Afirma aqui, visual com campo. Gente, para ingresso no circuito de tráfego, torre 118, decimal 95. Alfa Romeo, Oscar, Mike Delta, afastado de Salvador, 18 milha sudoeste. E frequência livre para autocoordenação, chame em controle para regresso. Salvador, Olimpo 02. Rádio Olimpo 02. Desligue o final 1-0, reporte na curta. Confirmando, vai prosseguir com a toca remetida, pista no zero. Afirmativo, prosseguirá com a toca remetida, Olimpo 02. Primeiro padrão 1-0, 1-3, reporte no base para final 1-0 com trem checado, Olimpo 02. Reportará Olimpo 02. Tener 6143, aciona identificação, desça e mantenha nível de voo 070, via chegada bom, altímetro 1013. Via chegada bom, se for no nível 070, estado 10013, 6143. Opa, o meu Serra Golf Oscar, me escuta? Serra Golf Oscar, afastado de Salvador, 18 milhas noroeste. Reporte no ideal para descida, mantenha para o Deceasa, reporte como visual com campo. Gente, autorizado no 1500 pés em condições visuais, altímetro 1013, mantenha para o Deceasa, reporte visual com campo, Serra Gopé. Então, 3894, desça e mantenha 4000 pés, aguarde autorização para final do procedimento RNAV. 4000 pés, aguardando autorização, tá? 3294. Sou 2639, desça e mantenha nível de voo 050. Desculpa. Desça e mantenha nível de voo 050, azul 2639. 050, 2639. Decola da 1-0, curva à direita, aciona 5-4-2-0, chama controle 1-2-0, decima 8, coteja. Fechamento correto, chama para pushback, acionamento. Salvador, boa noite, 69 para puxa, acionamento no 10. Autoridade, chama para o táxi. Autoridade, chama táxi, 869. Oceaner 6143, desça e mantenha nível de voo 060. Nível 060, Oceaner 6143. 013, livre táxi, chama para o cruzamento ali pro 06. Salvador, eu sou 3290, boa tarde, passando 210, restrito 150. Então 3290, aciona a identificação, desça e mantenha nível de voo 080, via chegada mais. Descendo por 80 na Mari, sou 3290. Vento dono 0, mantendo no 1500 pés, reporte através norte da torre. Ok, curvando à esquerda, 1500, reportará através norte da torre, Olimpo 02. Oi, Salvador, voo 1966, boa tarde. Tarde, voo 1966, altímetro padrão no 03, recorte passando Serra Vitor 372 com trem checado, formação de tráfego à esquerda, P3 da Força Aérea na perna do vento da 10, mantendo no 1500 pés, não vai interferir com a aproximação. Sente 1966. De Alfa, no ponto de espera, torre 1985 com voo. Alfa, ponte espera 2295, 1003 ajuste, voo 1869, obrigado, boa tarde. Confirma aeronave? Cara, o voo 1645, confirma. Voo 1645, aciona identificação, desce e mantenha nível de voo 070, via chegada bom. Pessoal 070, via bom, para o voo 1645. Ei, Olimpo 02, reiniciando 360 pela direita e reportará reiniciando a perna do vento. Só Romeu Zulu, Índia Bravo, destino Salvador. De Zulu, Índia Bravo, está afastado Salvador, 5 ou 9 milhas sudeste, acionado 2000 pés. Correção, acionado código 2000, mantendo 2000 pés. Gente, tem frequência livre para auto-coordenação, Zulu, Índia Bravo, reporte ingressando no corredor Caixa Prévia. O que eu agradeço e mantenha um no meu pé. Sinem 143, desce, mantenha nível de voo 050. Para o tráfego, Sinem 143. 45, desce, mantenha nível 060. 060, voo 045. Controle, papai, rodação, redução, espera de alto. Aguarde transferência de comunicações, Serra Bocada. Confiar seu controle. Fique atento à aeronave P3 da Força Aérea, mantendo o nome 1510, está agora ao norte do campo, a 4 milhas do campo, mantendo o nome 1510 na escuta da torre. Tiago Fiosca para ingresso no circuito de tráfego, chame torre, Salvador, 118, decimal 95. Estabilizado na final, tá 3894, tá visual. Tá 3894, torre, 118, decimal 95. 118, 95. Oscar, reporte CEASA, desce para 1.000 pés, altímetro no 0, no 3, vamos tráfego P3, mantendo no 1.500 pés, Fernando Benson no 0. Vico 02, ingressando para Fernando Benson. Vai Renave da 1.0. Vico 02, novo 360 pela direita, reporte interceptando a Fernando Benson no 0, mantendo no 1.500 pés. 360 pela direita, Vico 02. Solo 66, solo 32 à direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita 219, solo 66. Torre, boa tarde, então 3894, final RNAV 10. Tarde da 3894, forma o tráfego à esquerda, P3 da Força Aérea, perna do vento 10, mantendo no 1500 pés, não vai interferir. Altímetro, padrão 10, 13. O vento 120 graus com 12 nós, uma dúzia nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Autorizado, pouso no zero, então 3894. Sinem 143, após pelo, vou ir para o Senador 366, desça para 4.000 pés, ajuste padrão no 013. Posso pelo, Senador 366, desça para 4.000, padrão 013, Senador 143. Controle, eu fui 3290. 3290, mantém a chegada ainda, reautorizado, nível de voo 050. 50, mantendo a chegada, 3290. Controle, aquele avião, boa tarde, só passando o vídeo. Passando o Vitorinho de Juliette, boa tarde, prossiga via corredores, ajuste em Salvador 0-03, confirme seu POB. Torinha Juliette, copiado pela B06, reforça o CEASA quando visual com campo. Reforçar a CEASA quando visual com campo. Tono 645, reduza para 220 nós, número 5 na aproximação. B220, bom, 645. Perna do vento, Olimpo 02, visual para a nave na final. Volume 66, táxi via Juliette, portão 10. Juliette para 10, volume 66. 3360 pela direita, mantendo o setor, o número 1500 pés, Olimpo 02. 3360 para a direita, Olimpo 02. Cuca, transição, Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, aciona 5430, chama controle 120, decima 8, coteja. 562639. Azul 2639, torre 1895. 895, obrigado. Fernando 1 na fase 3, desça para 2510, autorizada a final da RNAV, reforço passando para a Vitor 366. 2500, pode descer sem restrições para 2500? Está livre. Desça as restrições, desça 2500, após a Vitor 366, meu amor. 0. Remaciono 0, 89. Azul 2639, boa tarde, reporte servidor 372, com trem checado, altímetro padrão no 0, no 3. Certo, chamará. Status, vai para o servidor 366, desça para 4000 pés, ajuste padrão no 0, no 3. 4013, após o status 366, 3290. 0 no 7, Serra Golfiosca, mantendo 1000 pés. Reporte na mesa de lá, Serra Golfiosca. 394, Solos 35, à direita, Solo 21, decimal 9, boa tarde. 21, lado à direita, boa tarde. Observador, está 3894, boa tarde. Boa tarde, está 3894, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, está 3894. 10, 9, 9. Uma 645, vetor W para o sequenciamento, curve à direita para o 260, limite radial 280 de Salvador. Direita 230, limite 280 de Salvador, voo 1645. 645, reautorizado nível 050. 050, 1645. 0143, pode voar 372. Eu faço isso, mantenho 366. Mantenho 366, 6945. Controle, pode estar, pode descer para 2500, 3290. 390, autorizado 2510, ajuste no 03, autorizado a final da RNAV, reporte passando para o revisor 366. Autorizado a RNAV 2500, 3290. Controle, 645, confirme o limite da aprovação. Radial 280 de Salvador. 280 de Salvador, grato. Motor de Salvador, gol no 869, boa tarde. Gol no 869, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, via sair da árvore. 360, via sair da árvore, no 869. Repórter regressando na final da hora, no 7, Serra Gostosa. Reduza para 209. Vamos entrar na final da Renardão, 90 com a vista vista, funcionário 6943. Na 6943, torre 1895. 1895, funcionário 6943. Toma 645, curva à esquerda pro 210, limite permanece, desço para 4000 pés, ajuste no 013. 310, desço para 4000 pés, no 013, o gol 1645. 1-3. Informa o tráfego ingressando no final da 1, 7 a 1 no 1000 pés. 7, 1143, vai total 377. Juliette. Opa. Para o sequenciamento de pouso que estão no 7, faz espera na posição tarifa prevista 2 de férias. Sim, Matheus. Vai iniciar 2 de férias aqui na posição tarifa. Seu Juliette apenas confirmando com curva pela esquerda. Curva pela esquerda. Boa noite, menor, pode voar elefa? 19, voa elefa. Elefa, noite menor. Limpo 06, autorizado o cruzamento da pista 1028, reposte na Delta em solo 1219. Azul 2639, o solo faz 39, solo 1219. 319. Solo Salvador, boa tarde, é o Azul 2639, livrando a disputa. Gente, Azul 2639, da passagem a aeronave da atmosfera que vai ingressar via Delta, segue a mesma via Alfa e mantém antes da Juliette. Vai dar passagem a aeronave da FAB na Delta, após seguir a mesma na Alfa, vai manter antes da Juliette 2639. É 6143, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Livre pouso, 9-0, 6-1-4-3. O Sierra Golf Oscar está presente, reporte final, ingresso final da 1-7. Reporta na final da 1-7, Sierra Golf Oscar. Delta novamente, no ponto de espera, chame Torre 1-8, desse menor 5, bom gol. Valeu, Fábio. Seu portão é número 8, aguarda antes da Juliette a liberação do portão. Portão 8 antes da Juliette, vai manter 2639 das 11. Prende a Juliette. Feito, sufão na torre, faça mais uma espera na presente posição após autorizar o prosseguir de asa. Perfeito, e a Juliette previsto mais uma órbita. Afirmativo, ao completar, vai efetuar mais uma órbita na presente posição. Bom dia. Ciente. Quiosque avistado, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Pouso autorizado, pista 1-7, terra com quiosque. Otan 3290. Prossiga, 3290. Otan 3290, continua a aproximação aguardando autorização de pouso. Informa a aeronave a uma milha para pouso na 1-7, à sua esquerda, não interfere com a sua aproximação. Cliente ainda negativo visual aguardando autorização, Otan 3290. Né, 6143, solo aos 42, ao livrar 1219. Ao livrar, solo 219, 4206, do azul. Podia solicitar um operador de gate no 8, por favor? Gente, vamos informar frente de operações. Muito obrigado. Solo, boa, Chanar Melo, 43, Libra, na foto. Chanar 6143, táxi via Alfa, Aquilo e Pátio 3, chame no Pátio 3 para ingresso no Pátio Principal. Alfa, Aquilo, Pátio 3, agora para ingresso no Principal, Melo, 43. 43, confirme o pátio. Sim, tio Serra Golf Oscar, autorizado backtrack, parte da vaca na escuta. Tá, cruzando 1.200 para 1.000 pés. Ou 1.013, a gente ajuda. Victor 366, gol 1.945. Gol 1.645, torre 1.895. 1.895, boa. Gente, acesso ao portão? Afirmo, autorizado afirmo. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, puxe, vai situar mais tarde. Boa noite, 69. Prossiga. Você poderia fazer um teste na frequência 1.99.8? Motivo. Grato. confirmando, aquilo seria a continuação da Delta? Gente, aquilo seria essa primeira esquerda, mas agora não será mais necessário. Pode seguir via Alfa e manter antes da Juliette. Gente, consegue ver Alfa lá perto da Juliette, né? Não passa. Mais um 2639, então antes da Juliette. Decimal 0, alterne 128, decimal 8, gol no 869. 260288, gol no 869. Salvador, cordial, boa tarde, Papa Sérgio, Vitor, Índia Juliette, autorizado ingresso final da ONU 7, reporte vertical de Enrimar, QNH 1013. Pronto, aí Enrimar, reportará quando lá, mantendo um fio, 1013. Índia Juliette. 2639, segue via pátio para o pátio 8, atenta a aeronave da companhia fazendo um pushback saindo desse portão. Pátio 8 da Jovem Aeronave, 2639, boa. Chinem 143, táxi via Juliette, portão número 3. Juliette para o portão 03, da Europa 3. Estão 0, boa, número 5. Não, boa tarde, é o azul 2712, informação Romeu, cópia Aracaju 970. Queda prevista Conde, aguarde cópia azul 2712. Possibilidade de coordenação Conde no Alfa, positivo RNAV 2712. Gente, aguarde. Muito grato. Solo, TAN 3290, boa tarde, livrou na sua escuta. Boa tarde, TAN 3290, táxi via Alfa, é partente da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 3290. Táxi via Juliette, portão meia dúzia. É o 3290? Tá, 3290, táxi via Juliette, portão meia dúzia. Juliette pro 06, foi 3290. Assine o código transponder 0223, prossiga via corredores, reporte no CEAS ou quando visual com campo. Contraviado, visual com campo, Lula de Abraão Brato, segue via corredores. Afirmo, prossiga. Autorizado Aracaju, nível 170, via Golf 677, saída Conde, 1 no Alfa. Decola da 10, curva à esquerda, aciona 5436, chama controle 120, decima 8, coteja. Não avistou o tráfego, Jesus. O Vitor e Juliette, mantenha mil pés, reporte curta final da 17. Está listando o tráfego aqui agora, Índia Júlio, vai reportar na curta final da 1937. 1937, prossiga. Está na 05, próxima Romeu, autorização para Barulho. 645, solos 48, Olivra 1, 219. 19, decola da 10, curva à direita, aciona 5444, chama controle 120, decima 8, coteja. 2 Guarulhos, 5320, que é o Pesulu, 10, decola da 10, curva à direita, saída da El, lenta, mótica, contra de ponto 5444, contra 2208, coteja na frente. 3897, cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Chama para prospeccionamento, chama para Paulo, do 4-6-3, para o Sábio, com a minha companhia, colagem, vento 1, 1-0 graus, 1-0-9. No ponto de espera, torre 1-8, decimal 9, 5, bom gol. De alfa, e 1-2, 1 no ciente. Paulo, boa tarde, gol 1-6, 4-5, livrão. Boa tarde, gol no 645, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Repartente da Juliette, gol no 645. Autorizado na pista 1-7, vento 120 graus, 109. Livre na 1-7, dia de hoje. Olimpo 02, da presente ingresso externa do vento setor norte, aguardando instruções para pouso na paratoca remetida na 10, sem interferir com o eixo de decolagem da 10. Afirmativo, está iniciando então o ingresso para a perna do vento e aguardará autorização para o toque remetido. Olimpo 02. Olimpo 06, autorizado táxi via pista, na Delta, chame solo 1219. Olimpo 06, acende, autorizado decolagem da presente, vento 120 graus, 119. Voo 645, táxi via Juliette, portão 2. Juliette para 2, voo 645. Lógico, mais Delta, o ideal de destino, 18 mil em Salvador. Lógico, mais Delta, desça para 500 pés, ajuste padrão no 013. Descendo para 500 pés, ajuste 1013, lógico, mais Delta. Olimpo 02, ingresso final da 10, reporte final da 10. Ingressando então para o final da 10, Olimpo 02, reportará. Vitorinho de Juliette, o solo foi o 51, autorizado para track, confirme o passe. Ciente, autorizado passe 4, Vitorinho de Juliette.